tinha umas contas pra pagar. Não queria trabalhar, malandragem é a minha vocação. Sou bicho solto no mundo, encontrei outros vagabundo. Vida louca na mesma disposição. Eu curto fazer umas rimas, chama atenção das meninas. Sempre fui meio Don Juan, meio Don Juan. Eu gosto da liberdade, prefiro sentir saudade. Mas baby, eu vou partir pela manhã. Não se apega, que eu não gosto de regra. Dá pra nascer uma mulher que vai mandar em mim. Eu sou um moleque chave, compromisso eu tô suave. Gosto de levar a minha vida assim. Eu sei que um dia não vai ter jeito. Alguém vai entrar no meu peito e vai bagunçar. Talvez seja o sentido da vida encontrar uma companhia pra compartilhar. O nascer do sol, garrafa de escola, jogo de futebol. Todo dia por trás das montanhas viajei, como viajam as ondas do mar. Pra poder te encontrar, estrela guia me acompanha. Eu preciso encontrar um sentido pra vida, qual a minha missão? Te deixar com o olhar marejado não é fácil, mas é que eu sou do mundão. Desculpa se apaixonou, eu também fiquei balançado. Se bem que cê faz com jeitinho, bem gostosinho. Logo cedo eu tô pronto, é hora do barco deixar o porto. Ela vem na maldade, beija meu pescoço, pede pra eu ficar mais um pouco. Como é que eu fico? Não sei se você fica. Tá ficando sério, tá cada vez mais difícil. Eu vou, nem vou fazer promessas de voltar. O que tiver que ser, será se pá, a gente se encontra por aí. Sei lá, se eu tô deixando a vida me levar, Eu sei que um dia não vai ter jeito. Alguém vai entrar no meu peito e vai bagunçar. Talvez seja o sentido da vida encontrar uma companhia pra compartilhar. O nascer do sol, garrafa de escola, jogo de futebol.